Alar o Exu. Alaro Exu. Então, e o senhor então se apresenta na Umbanda com qual nome? Exu Marabu na encruzilhada. Ah. Me chamo de Exu. Exu Exu. Marabu. Exu Marabu. Claro, Exu. Claro, Exu. Pode falar, rapaz. O senhor chega e esse menino fica quieto, o que tá acontecendo? Ô, seu Marabô. Fale. Lembre a gente, o senhor é Marabô da Encruzilhada? Isso. Tá bom. E o senhor trabalha sobre qual orixá mesmo? Xangô. O senhor tem ponto riscado? Tenho. Porém, não gosto muito de riscar. Por quê? Depende do lugar onde eu estiver. Ah. Tem muito lugar com médium e com pessoas despreparadas. Então, se vê eu riscando ponto ali, daqui a pouco tá riscando. Até preto velho tá riscando meu ponto. Aí já viu. O que acontece se uma pessoa vê o senhor riscando o ponto e vai lá e copia? Ela vai estar ativando energia ali que ela não vai saber manipular. Então aquilo vai continuar no ambiente. Olha que perigo. Precisa então ficar sempre. E dependendo de qual ponto for, ela abre um portal, onde Olha. ela vai atrair seres. Nossa. E. O senhor sabe que o Asa Negra, pelo menos esse que eu vi, quando ele chega, ele agacha e arranha o chão na horizontal e depois, não, na vertical e depois na horizontal, com as duas mãos. E aí eu falei, por que o senhor faz isso? Ele falou, eu tô abrindo um portal. Sim, eu faço isso, só que com um círculo. O senhor faz isso também? Sim. Só que um círculo. Nossa. Com as mãos. Com as mãos. O senhor E então não. até porque, Ah. sim, e até porque um ponto riscado, eu não preciso de uma pemba para riscá-lo. E eu não necessito disso. Isso serve para os fios que querem ver. Não é que é identificar, quem sabia mesmo se é um Exu que está ali ou se não é. Aí sim, para isso eu risco. Não tem porquê. Tá. E é sigiloso, por exemplo, o traço de cada Exu. Se o senhor risca, não é sigiloso. Não deve ficar no secreto, quero dizer. Depende de qual ponto riscado ele está se utilizando. E isso varia muito de qual casa ele está trabalhando. Ah, entendi. Determinada casa eu vou riscar um, determinada casa eu vou riscar outro. Entendi. É como se eu desse Um endereço energético. num lugar e daí endereço energético no outro. Sim. Entendi. E mas o senhor, como é que faz? O senhor anota num caderninho todos para não esquecer? Ou é Não. poucos lugares que o senhor vai? Ou não, a memória funciona diferentemente no mundo astral? Também eu trabalho com isso, não é? Não tem como esquecer. Tá certo. Se fosse assim uma coisa assim, ah, só fiz uma vez só. Mas mesmo É, assim, acho agora. que vocês lembram porque vocês recorrem à memória perispiritual, né? Sim, temos essa capacidade. Tá. Então, e o ponto riscado do senhor, quando o senhor desenha ele com a pemba, Como é que é? Tem cruzinha, tem seta. Sim, mas como eu te falei, depende de qual ponto, para quê e aonde. Ah, entendi. Então, quando o senhor chega a um ponto de apresentação, é isso? Sim. Depois, que outro ponto o senhor faz? De descarrego, de equilíbrio e de... Se preciso for, Ah. sim. Porém, eu não preciso estar com a perna na mão, riscando o chão, para ter riscado um ponto. Assim que eu cheguei, eu posso ter riscado e ninguém tá vendo. Guia dirigente da casa tá. Tá o Deu para quê? entender? O guia tá vendo? Sim. Ah, entendi. O guia dirigente, o espírito que incorpora no Pai de Santo. Sim. Tá bom, entendi agora. Ele pode estar vendo isso. Não é que isso basta. Também o senhor não precisa que ninguém veja. Não. Não, o senhor está fazendo. Preciso Ele viu disso para porque ele estava provar. lá. É, ele viu porque ele estava lá. O Sim, né? dirigente. Tá certo. Então, qual que é o ponto que o senhor risca quando o senhor chega? Será. O que serve? Para que serve? Eu já lhe Abrir um disse, portal. rapaz. Para abrir um portal. Mas assim, para nós assim não Sim. serve para nada, para o ser humano, para ajudar na saúde, alguma coisa assim? Sim. Tem Certo. vários pontos, é o que eu estou te falando. Entendi. Então esse que o senhor chega só Tem serve mesmo. ponto que é para absorver energia, tem ponto que é para irradiar, tem ponto que é para bloquear, tem ponto que é para limpar. Tem vários, não é? É de acordo com a necessidade do ambiente e da pessoa que ali está. Muito bem. Então não vou chegar, vou riscar qualquer um e é aquele que eu vou usar, não. Não, claro. Tem o senhor risca o ponto de acordo com o propósito e a necessidade do momento. Claro. Tá certo. E como é que o senhor desenvolveu esses pontos? Foi estudando com vendo outros Exus trabalhar? Ou o senhor que pensou mesmo? Foi magia que o senhor aprendeu em algum lugar na junção da geometria sagrada? Sim, é magia. Faz parte. Para virar um Exu não é assim. Quero virar. Não. Vocês então no estudo, na observação, aprendem sobre a geometria sagrada. Também na automagia, não é? Ah, entendi. E há segredos que vocês, como o senhor disse, não revelam, porque é como se desse uma metralhadora na mão de uma criança. Exatamente isso. Nossa, acho que eu exagerei. Não, é Mas isso mesmo. o senhor me perdoe o exagero. Então, quem está ouvindo também, porque às vezes as pessoas fazem uma forma pensamento e fica com aquilo na cabeça, sabe? Mas é isso. É isso. Então tá bom, olha, a gente recebeu a sua visita aqui hoje, não estávamos esperando, foi uma honra, é uma honra estar falando com o senhor, mas é ao que tudo indica, o senhor Surpresa. tenha. Foi uma surpresa agradável. Mas é, pelo menos para mim, consciente. Talvez meu espírito já sabia. Mas é. O senhor, sobre qual assunto assim o senhor gostaria de discorrer? Vou falar hoje um pouco sobre o trabalho, não é? Diálogo com os espíritos. Alguns médiuns já começaram a receber ataques. Todos vão começar a receber. O que eu vou lhe dizer, que eu vou dizer a quem vai nos ouvir, não quero causar uma má impressão e nem dizer que eu sou um profeta, estou trazendo. Nossa Senhora, ele falou aquilo lá, vai acontecer mesmo, vai acabar o mundo. Não, não é isso. Mas estou dizendo uma coisa que realmente está acontecendo. Estão fazendo uma organização para isso e vão tentar. Você, assim como os médiuns desse trabalho, assim como nós também, estão criando grandes inimizades no baixo astral. Tem uma organização de espíritos levianos que estão se unindo para destruir o trabalho. Porque um trabalho que fala de despertar da consciência, que fala de amor incondicional, de reforma íntima, de luz, de tudo isso, não deve ajudar os irmãozinhos lá do astral inferior, não é? Os caras da sombra, não é? Nossa. Então os caras estão ficando com raiva. E estão querendo acabar realmente com o trabalho. Então eu vim chamar a atenção de todos, que é para manter a sintonia elevada, que é para que nós possamos atuar em favor de vocês mesmos. Então eles vão tentar aí tudo que você possa imaginar. Trabalhar desde a impaciência até a loucura, vamos dizer assim. Então alguns médiums aí já começaram a receber alguns ataques, algumas cargas negativas, que não estão nem sabendo ao certo de onde vem. Eles já começaram a botar o plano em prática. São inimigos da luz. São nossos irmãos, pensam diferente de nós, estão ainda agarrados aí a uma limitação e estão querendo nos atrapalhar. Então eu vou hoje falar um pouco aqui sobre reforma íntima, que é a melhor técnica para a defesa contra as negatividades e as más influências contra esses irmãos. Buscando a melhora interna, espiritual, buscando se vigiar, buscando corrigir os seus pensamentos e sentimentos impuros, você estará caminhando para evoluir. Você estará bem sintonizado. Você estará junto da luz e a luz estará junto de você. Então não terá como um irmão desse mesmo querendo lhe atrapalhar. Principalmente você, rapaz. Vamos dizer que você está na mira. Mas você também não anda sozinho, não é mesmo? Graças a Deus. Por quê? Meu Deus do céu. Mas Então, não é para ninguém ficar espantado, não é uma coisa do outro mundo, vai começar os médios agora a passar tudo mal e vai morrer. Não, não é nada disso. Coisa comum, ataques acontecem todo dia, toda hora. tá. Você só não percebe muitas vezes, mas que acontece, acontece. Nossa. Então, eu vou lhes dizer algumas coisas aqui para trabalhar práticas energéticas. Você, principalmente, rapaz, comece a estudar práticas energéticas. Não deixe tudo na mão de seus amigos, que não é bem assim. Não é bem assim, né? Não, eles têm outros compromissos também, não é? É. Vão poder te carregar no colo. Não quer dizer que eles não vão te ajudar, eles estão te ajudando e vão. Sim, deixa eu falar. Mas tem que fazer por onde, não é? É, tá certo. Então, vocês têm que começar a estudar práticas energéticas, técnicas de defesa. Então, eu vou falar uma coisa. Vamos lá. Primeira técnica que eu ensinei ou botei no caminho desse médium aqui, para ele praticar todos os dias, estado vibracional. Muitos vão saber o que eu estou falando. Muitos também não. Então eu peço que comecem a estudar agora. Já podem buscar aí estudar, que vocês vão encontrar. Exige uma disciplina. Exige uma persistência. Vocês têm que começar a sentir as suas próprias energias. Não é uma coisa fácil. Não vai ser do dia para o outro. Não é começou hoje, amanhã já está dando um efeito. Sim, o efeito vem. Mas não no sentido de sentir no físico, vamos dizer assim. Está entendendo? Sim. Segunda coisa, orar e vigiar, não é? Tomar cuidado com o que falam, com o que pensam. Pois isso tudo reflete no seu campo vibratório. Você vai fazer o seguinte. Tá se sentindo mal? Tá com algum. Sentiu uma complicação na vida, né? É normal isso, só acontece. Busque levar tudo. Não ficar com raiva. É o primeiro passo para não cair no joguinho deles. Porque eles jogam. Tem toda uma organização. Eles não são burros. Os caras sabem como agir. E muitos realmente caem na deles. E aí, para voltar, é difícil. Olha só. Esses irmãos que agora vão ficar pé da vida comigo Vão. estão se sentindo incomodados não só com esse trabalho, mas com tudo o que é referente à melhora. Vocês estão passando por esse momento aí de transição, não é assim? Sim, Então tá senhor. tendo um jogo. Ai. Quem está com a sintonia elevada, quem está ligado à luz, vamos dizer que a luz está atuando fervorosamente para elevar. Quem está ligado ao negativismo, o negativismo está atuando fervorosamente para afundar em eles mais ainda. Tá entendendo? Tô. O jogo tá mais ou menos assim. Eita. Quem tá bom, tá quase muito bom. Quem tá ruim, tá péssimo. Meu Deus. Neste momento eles estão atuando. Eles criaram até uma máquina que lança nesse planeta aqui energias negativas, caindo sobre todos os seres humanos. Mas assim como eles construíram, também tem os irmãos interplanetários aí, que construíram uma mais potente ainda, e que está emanando amor, luz, paz, alegria nos seres humanos. Tá entendendo? Sim. Então, o que está acontecendo? Vamos dizer que está acontecendo esse atrito. Estão querendo ajudar e também tem outro lado que está querendo atrapalhar. E os caras, vamos dizer assim, estão perdendo. Porque nos últimos tempos vocês não podem se enganar ou fingirem que tenha acontecido coisas aí extraordinárias até pouco tempo atrás, não é? E que se fosse comparada à mente de alguns irmãos aí encarnados em outra época, iam achar até estranho. O conteúdo, a quantidade de informações que tem chegado até vocês, tem esse sentido estranho, não é isso? Tem um porquê. A coisa tem andado rapidamente, realmente com o sentido de buscar o despertar da consciência. Por isso tem chegado muitas informações do plano espiritual a vocês, inclusive por este trabalho, com esse sentido de ajudar nesse tempo de transição que o planeta está. Estamos trabalhando em prol do bem, da luz, do amor, para construir um mundo melhor com seres melhores. Então, assim como estão tentando nos atrapalhar, estão tentando atrapalhar todos que neste momento e que nesta ocasião estão trabalhando em prol do bem, do amor e da luz. Então não estou falando aqui uma coisa que é só contra os umbandistas, ou contra os espíritas, ou contra os espiritualistas. É contra qualquer pessoa que esteja ligada ao amor e à luz. Deu para entender? Sim, senhor. Nossa. Então, eu gostaria de tratar desse assunto sobre exemplos de ataques que o senhor pode dar. Eu também vou falar algumas coisas, o senhor vai dizer, ah, isso é ataque, isso daí não é nada. Tá bom. Ou então pode ser, ou então isso é um exemplo. Então, aqui assim, alguém vê acontecendo, vai dizer, pode ser e pode não ser, mas como pode ser, eu já vou mudar o meu estado de humor, né? Sim, Então, tem essa coisa de explica para mim. eles agem de uma forma inteligente, como eu lhe disse. Tem seres no baixo astral que são muito inteligentes. Então, tem essa coisa de comando, né? E eles trabalham para atrapalhá-los de toda forma. E qual é a forma que eles conseguem atacar vocês? Emocionalmente. Eles sabem das suas fraquezas, dos seus erros. Então, de repente, você está bem. Primeiro ataque emocional, você começa a lembrar, vamos dizer assim, de coisas ruins, acontecimentos ruins, coisas ruins que você mesmo fez. Você se culpa disso. É uma forma deles querer quebrar a sua sintonia com a luz. Outra forma é os acontecimentos mesmo, familiares, brigas, discussões, tragédias. Daí para pior. Sim, mais uma coisa. Senhor. Esses ataques acontecem por quê? Porque eu não tenho como falar para vocês se vocês vão estar o dia inteiro bem sintonizado, porque eu vou estar mentindo. Isso é impossível entre um ser humano. O ser humano se mantém até mais ou menos, não é? Você não fica explodindo de felicidade o dia inteiro. Tem um momento ali que você fala, eu não vou aguentar. E é o momento ali que eles estão atuando. E de uma forma consciente você tem que agir respeitosamente para com eles, buscando elevar sua sintonia. Então tem várias formas. Quem gosta de cantar, cante. Quem gosta de ouvir música, escuta. Mas buscar sempre manter o amor e a luz que há dentro do seu coração. Isso é sempre. Vai ter momentos que vocês vão cair. Seus sete pedreiros mesmo já disse isso. Muitas vezes. Isso irá acontecer quase que todos os dias. Mas vocês têm que ter consciência do que fazem e do que atraem para perto de si. Então tem que estar buscando. Você está buscando melhorar, você vai ter ajuda para melhorar. Deu para entender? Sim, é a sintonia que criamos que Sim. atrai. Então o ataque com todo esse joguinho deles aí repercute também no corpo físico. Doenças, mal-estares. Não é acontecimentos na sua vida que parece que os caminhos estão fechados. Isso tudo tem influência deles. Aonde tiver porta aberta para eles atuarem, eles vão atuar. Aonde tiver. Então, como ninguém é perfeito, tem que se vigiar. Justamente sabendo disso. Primeira coisa para quem quer melhorar, se livrar dos ataques, é conhecer os seus erros, os seus defeitos. Conhecer de verdade e buscar melhorar. Que assim você está fechando a porta para eles. Agora, se quiser deixar a porta aberta, deixa. Pois só não diga que eu não avisei. Entendi. E, bom, eu vou dizer de uma situação que aconteceu, o senhor saberá dizer se foi um ataque ou não, e se foi bem traumado. Por conta desse trabalho e vários compromissos, eu tenho ido dormir tarde. Então, agora, que não acontecia antes, os meus familiares estão esquecendo as coisas, tipo o ferro, minha mãe começa a pensar que esqueceu o ferro ligado, então fica o telefone tocando a manhã inteira para eu acordar e lá ver se o ferro tá desligado. E isso já tira assim um pouco, né? Você fala, nossa, e o sono é importante, né? Sim, é importante. Eles gostam de trabalhar com impaciência, que eu sempre falo. Ah, lá. Então Sim, isso. porque é uma coisinha boba, É. mas que deixam vocês irritados. Deixa. Que por mais que vocês não percebam, automaticamente você se liga a lugares e a seres que estão afins com você, com Nossa. esses mesmos sentimentos. E por responsabilidade própria, né? Eles lavam as mãos, fala, foi você que ficou nervoso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é? E o guia espiritual vai fazer o quê? Bom, daí a outra coisa que aconteceu foi mais interessante. Eu fui dormir tarde, todos sabiam, mas e aí precisaram sair e esqueceram a cerveja no congelador. E liga, e liga, e liga, e eu, tá bom. Depois 3 horas que eu tô dormindo, levanto e vou lá no atendo o telefone, olha, vai lá tirar rapidinho. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, eu falei, nossa, que chateação acordar essa hora, mas tá bom, tem que fazer, vamos fazer. Daí eu comecei a tirar as cervejas, as latinhas do congelador, e é grande, e colocando embaixo. Só que minha mãe tinha feito manjar no dia passado, seu Marabô. Daí eu fui colocando a cerveja embaixo e fui colocando, e eu tava assim, com a luz baixa. A gente fala luz baixa assim, que você tá ainda. Se você deitar, você ainda dorme, sabe? Sim. Aquele período que você tá assim, só assim na luz baixa mesmo, porque você quer voltar e dormir, porque se você perder, depois você desperta. Queria ficar naquilo, então eu fui fazendo rapidinho, coloquei a cerveja tudo embaixo assim, bem rápido, não percebi que o vidro do manjar branco tava andando pra direita. Foi andando, foi andando, foi andando. E a hora que eu fui colocar a última latinha, pá! Ele caiu no chão e quebrou, se despedaçou. Eu falei, ah. Que isso? Eu fiquei assim, falei, nossa. Bom, eu Parece que tenho. as coisas estão jogando contra você, não é? Falei, bom, eu tenho duas opções. Caiu, eu tenho que limpar. O que é que eu vou fazer? Ou eu fico bravo, é só o tempo de ficar e desficar. Então tá aí, Sim. tem que. Eu vou fazer. Beleza. Aí eu fui, peguei, coloquei o vídeo no jornal, tudo bonitinho. Só que não é que na hora que eu tô fazendo, eu não escorrego e corto o joelho. Mas foi interessante, porque no projeto inteiro eu fiquei ligado. Falei, ixi, isso daí pode ser, pode não ser influência externa, mas se for, então eu vou sair dessa vitorioso porque eu estou ciente. Então parece que trazendo Sim, de isso para a qualquer modo, consciência. tem que manter esse pensamento fixo na Olha mente. Vocês, querendo ou não, sofrem influência do mundo espiritual 24 horas por dia. Nossa. Vocês são espíritos. Nossa. Então, não é? Precisa tomar cuidado, né? Eu pensei assim, falei, ah, pode ser e pode não ser, mas eu vou jogar porque seja, vai, porque também a gente não pode virar seres humanos supersticiosos, Não. exagerados na vida, desse jeito a gente Criar não um anda, pô. fanatismo. Que isso? Cai um cisco no olho e já é o obsessor que está agindo. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim, não pode ser exagerado. Não. Mas na É hora que tudo que você. acontece, você tem que saber que é porque você deixou. Se ele conseguiu agir na sua vida e atrapalhar, é porque tinha porta aberta. Ah lá. Ninguém vai entrar na sua casa se a porta estiver fechada. Nem que ele querer pular por cima, não tem como. Então. Olha lá, é o que o senhor falou. Então aí eu tava ali, eu falei, ah, então tá, vou pegar e limpar e tal. Só que depois que eu escorreguei nem percebi, mas aí começou a escorrer sangue do meu joelho. Eu falei, ah, tá bom, só que é o seguinte, eu vou colocar band-aid, vou fazer o que precisa ser feito, mas eu não vou ficar bravo, vou voltar a dormir e acabou aí. E aí foi isso que aconteceu. Sim, eles me puxam. Vamos dizer que eles dão uma sugestão. Não. Eles te chamam para porrada. Agora, se você vai cair, vai depender de você, não é? Não é assim, quando um não quer, dois não briga? É assim, sim, senhor. Isso funciona também assim nessa questão que eu estou lhe falando. Nossa. Então, Eles lhe dão a sugestão, você vai aceitar ou não? Isso vai depender de você. Entendi. E eles já disseram o que quer e você. Estão esperando a sua resposta. Ah, já disseram, é? Não, mas é que é preciso. O seu Tranca mesmo falou. Ele falou, é quem é que tá no comando do navio? Eu falei, não, mas viu? Quem tá no comando do navio é a minha equipe, minhas entidades. Eu só sou um instrumento aqui, né? Não é, seu Marabô? Eu não tenho nada a ver com o pato. Eles não querem nem saber disso. Tô brincando. Não, mas é se também se confiaram a mim essa tarefa porque sabiam que eu tinha condição de realizar, né, seu Marabô? Sim, Eu atuaram, penso foi. assim. É, eu penso assim. Então, Deus vai me ajudar, lógico, nas minhas fraquezas e tudo, porque eu sei que sou muito falho. Isso, sou humano igual a todo mundo, mas eu tenho assim essa percepção e eu sou uma pessoa muito feliz por natureza mesmo. Então, Sim, mantendo isso, você já se livra. Mas e durante a minha própria vida eu fui desenvolvendo essa ideia de que nós precisamos ter gratidão por aquilo que já temos, não é assim? Puxa, eu tenho uma saúde, eu não tenho um carro, mas eu tenho a saúde de pegar um ônibus à condição, né? Pude andar a pé. Podia andar a pé, eu não tenho a camiseta melhor, mas eu tenho a camiseta que me veste, que mais eu preciso? Aqui é necessário. Então, a gente tendo a gratidão por aquilo que a gente já tem, a vida fica mais colorida e mais bonita. E fica difícil para Reflete eles. nisso. Fica difícil assim para eles, né? Sim, Ah. mas isso é temporário, É. quando este momento de transição, vamos dizer, os planos da lua estiver realmente alicerçado aqui neste planeta, um umbral, não se espante com o que eu vou dizer, Eita. deixará de existir. Pelo menos aqui, próximo deste planeta. Essa área, vamos dizer, que será limpa. Esses seres são levados para outros lugares, com o propósito também de reencarnar e começar uma nova vida, um novo aprendizado. Entendi. É igual quando Kardec perguntou como a gente corta a influência dos espíritos. É necessário, ele diz, ah, eu estou parafraseando, não estou lendo. Talvez ele até fale diferente, mas é algo assim. É preciso eliminar na gente aquilo que os atrai. Começa aí a reforma íntima. Ah, que o senhor falou no começo, né? Então tá. Agora, os médiuns que têm na proposta deles de participar desse trabalho, diálogo com os espíritos que ouviram o senhor, eles devem ficar com medo? Falar, ah, eu não vou participar se é assim. Não. Primeiro, que só por ser médium, estar ligado à luz, ou estar interessado em ajudar o próximo, você já cria inimizades no baixo astral. Pode ser até tua mãe. Se você estiver interessado em ajudar, você vai criar inimigos. Trabalho é só mais um motivo para eles nos atacar. Só um dos muitos, né? O problema não é o trabalho, é o interesse que o trabalho tem, que é buscar o despertar da consciência. Entendi. É como se dissesse tá na chuva. Não é? Você vai se molhar, mas se tá no sol também, você vai se secar, você vai se aquecer. É a distância entre a sintonia que o senhor falou também. Sim, se cria um. Tá certo. Mas vocês não são perfeitos. Como eu sempre digo, vai ter momentos que vocês vão cair, não tem como. Vocês são seres imperfeitos, estão buscando a melhora, estão aqui para isso. Então não teriam porquê, se vocês fossem seres tão iluminados assim, estarem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler alguns trechos aqui, que se chama Assim Falou Allan Kardec, O Propósito da Reencarnação, tirado de diversos lugares diferentes. E aí eu vou, conversando com o senhor sobre o papel, não só do médium, mas daqueles. Porque se alguém está ouvindo o nosso diálogo hoje, eles têm parte nessa reforma. Não só íntima, mas nessa mudança, transição planetária, não tem? Tem um porquê até deles ouvir. Olha lá. Nada é por acaso. Então Nada vamos. acontece por acaso. É igual um espírito falou outra vez, ele que me perdoe, não lembro o seu nome, que é. Talvez o pai Joaquim. Tá. Todo mundo que vai ouvir, o nome todo mundo já tá na lista. É uma forma figurada, né, seu Marabô? Mas nada acontece por acaso, igual o senhor Sim, de falou, né? certo modo, sim, está certo. Então vamos lá. Ele diz assim: segundo nos disseram os espíritos, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de se depurar, suportando a prova de uma nova existência. Para isso, ela sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas é sempre necessário passar por várias existências corporais. Sim, todos passamos por várias existências físicas. Então, essas pessoas que se encontram nas trevas, que se unem para trabalhar contra o progresso da humanidade, eles são pessoas como nós, né? Por isso que o senhor falou, são nossos irmãos. Sim, são nossos irmãos. Ah lá. Que desencarnaram e hoje muitas vezes eles fazem o mal, mas achando que é o certo. Sim, estão num estado de consciência diferente. Ah lá. Então a gente não deve odiar eles ou dizer não quero chegar Não. perto deles, eu quero que eles queimem no inferno, porque a gente vê a minha a vozinha, ela é de uma igreja de crente, será dos Batistas do Sétimo Dia, eu não lembro qual que é, e é até bom que eu não lembro. Mas eles dizem assim, quando um espírito incorpora na congregação, eles dizem assim, queima, desconjura o Satanás, queima em nome de Jesus. Sim, E aquela falam voz. isso. Olha lá, E senhor. com isso, você sabe que a palavra tem poder. Eles sentem, né? Esse fogo Sim, queimando. e muito. Olha lá. E muito. Só cria mais inimigo. Só cria mais e acham que ofendendo e desrespeitando um irmão está agradando a Deus? Eu acho que não. Quando se fala de amar o próximo, na teoria é bonito, mas na prática nem sempre funciona. Ou melhor, quase nunca funciona. Entendi. Mas até eles dessa congregação merecem a indulgência da nossa parte, porque eles acreditam piamente que se tem um negócio ali que voltou e está brabo, só pode ser o demônio, não é um espírito desorientado. Sim, também tem esse Ah lá. estado de consciência. Então. Mas eles têm a mais oportunidade de aprender. Eles estão aqui com esse objetivo. Estão matriculados nessa escola para isso, aprender. Então, se estão jogando essa oportunidade fora, daqui a um tempo estarão passando pela mesma situação que o irmão. Sim. Estarão lá incorporando lá em Né? sei lá quem e acontecerá a mesma coisa. Vão queimar. Não é assim? Ixi. Tá Aí amarrado, fica queima. bonito. Sim, aí fica bonito. Todo mundo queimando. Vai pegando fogo. Nossa. E então vamos continuar a leitura. O objetivo da reencarnação é expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então é isso que o senhor disse também, né? Esse tal de ir e voltar, igual Kardec diz tantas vezes quantas necessárias, mas é sentindo que fizemos os outros sentir, muitas vezes em circunstâncias diferentes, mas jamais escapamos da lei. Jamais. Não é escapar que fala, subtrair-se, né? Jamais, né? Só Já. que parece, tudo indica que a falta de conhecimento é um lenitivo, é uma coisa que tira o peso da expiação futura, né? Porque você não sabia, fez sem saber. Sim, mas todos já fizeram isso. Vocês estão caminhando para a evolução. Então, se você insiste em regredir, o problema é seu, vai arcar com as consequências depois. Então, não tenho por que nem de vocês julgarem o próximo, se na outras vidas vocês já foram assassinos, já foram coisas até piores, que não me convém falar. Claro. Entendi. Então, Porque como que você pode julgar o erro do próximo? Se dentro de você você alimenta esse mesmo erro. Ou já o fez. Não quer dizer então que vai ver um irmão errando, fazendo uma coisa errada e vai achar bonitinho, vai bater palma, não é isso? nice. Mas antes de julgar, tem que ter a consciência de respeitar. Respeitar o estado de consciência. E cada um é dado conforme seu merecimento. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. Sim, também. Em termos de alcance moral, psicológico. Mas, sim, tem um pouco disso. Tá. Daí ele diz assim: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, ele não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Mas. Neste ambiente, neste local, neste planeta. Olha lá. Então, tem espíritos que não precisam mais encarnar aqui, na Terra. Não é? Entendi, porque Neste. Como se fala, neste universo. Mas tem outros lugares que. Como vocês dizem, depois de virar um mestre ascensionado, ou ele vai se voltar a trabalhar em favor deste planeta, destes planetas, ou ele vai continuar sua caminhada e reencarná-lo em outro lugar. Nada é estatizado, nada é parado. A evolução é para sempre. Para sempre. Não tem um ponto final. Entendi. Por conta das nuances que tem, né? E da proposta de cada planeta, né? Sim, também, mas aí seria querer explicar a criação. Não é uma coisa. Sim. Então vamos continuar. Mas o número de encarnações não é o mesmo para todos os espíritos. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Antes de eu continuar, vamos falar um pouco disso. Então, isso parece claro já, né? Aquele que caminha depressa se poupa das provas. O que o senhor acha que ele quis dizer com isso? Aquele que caminha com consciência diante dos seus atos, dos seus erros, dos seus defeitos, e que busca crescer, melhorar, e dentro da medida do possível ajudar seus irmãos. Isso é o caminhar depressa. Não é o sair disparado e nem ligar para os que estão atrás. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. É o que o senhor falou, né, agora de pouco. Em sua evolução natural, depois de passar por sua última encarnação, o espírito se transforma em espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Bom, falou um pouco do progresso, mas eu gostaria de voltar na ideia da reencarnação. E ele diz aqui, olha, a reencarnação é uma necessidade para a vida do espírito, como a morte é uma necessidade para a vida corporal. Então aí, é ora lá e ora cá, né? Como dizem os livros. Esses que estão no umbral ou nas trevas, eles precisam reencarnar também, não precisam? Precisam aceitar o seu estado. Precisam buscar crescer. E esse crescimento se dá também através da reencarnação. Entendi. E nas questões da 166 a 178 do Livro dos Espíritos, ele trata sobre a ideia de que os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Não. Ah lá. Como é que é isso? Até esse estacionamento, vamos dizer assim, o espírito irá servir para ele como uma experiência. Que boa ou má, irá ajudá-lo no seu crescimento. Simplesmente isso. Tá. Entendi. É. Eu estava falando com o personal da academia, o treinador, e ele disse que o músculo, quando ele cria aquela rigidez, e ele não volta mais a ser o que ele era antes, ele ficou mais forte. E ali ele fica, ele pode murchar, mas ele não deixa de ter aquela densidade que chama. Então agora, vendo isso daqui, me fez lembrar também que então o espírito, a evolução dele, ele guarda. O que pode acontecer é ele desfigurar o seu veículo perispiritual, né? Por conta do embrutecimento momentâneo das escolhas e também o estacionamento. É uma das coisas. É uma das coisas. Até uma coisa que eu gostaria de falar. Ah lá. As pessoas têm muito medo dos seres trevosos, né? Dos irmãos negativos, do umbral, propriamente dito. Vocês vivem num mundo comandado pelo ódio, pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pelo rancor, por tudo de ruim que você possa imaginar. E depois disso tudo, ainda vem me dizer que tem medo do umbral. Olha, a única diferença é que lá não existe uma coisa que aí existe. Mentira. Se um ser é ruim, não tem como ele mentir ou fingir que é bom. Ele vai ser assim, pois ele é. Aqui não. Aqui se fingem de santo. E por trás está escondido o diabo, não é assim? Sim. O seu Tranca-Rua falou, vocês vão lá na casa de artigos religiosos e ver as imagens lá e diz, olha que coisa feia. Por mim, isso acabava de existir na Umbanda. O quê? As esculturas? Tipo, com Sim. feias assim, com as peito de fora. Sim. Principalmente de Exu. Não tem um porquê. Isso muito pelo contrário. Ainda alimenta mais ainda a ignorância e o preconceito contra a religião. Entendi. E contra os adeptos. Estou mentindo? Não estou mentindo. Não, faz sentido. Eu mesmo, se tivesse reencarnado aí, tivesse uma religião que cultuasse um ser demoníaco, pelo amor de Deus, eu ia dizer que aquilo ali era coisa de Satanás. Mas assim, sem o exagero, isso é verdade, mas assim, vamos fazer uma coisa mais amena assim, e ver a sua opinião. Por exemplo, eu fui à casa de artigos religiosos e perguntei sobre a Maria Padilha das Almas, e ela mostrou como que é a escultura. E ela tem assim os seios de fora e tem uma caveirinha no pé. Me diz o que isso representa para você. Se for algo bom, bote dentro da sua casa. Bota lá, faz um altar. Não é algo bom. Pelo amor de Deus. Não é? Depois vem querer me julgar. Entendi. Só se for uma pessoa muito burra, sem lógica, para querer ainda achar que uma imagem com um chifre, com rabo, com tridente, com dente vermelho e mais não sei o que, está representando uma coisa boa. Não tá. Não tá. Não tá representando. O Exu não é isso. Então os umbandistas ficam bravos, muitas vezes com os irmãos evangélicos aí. Ah, eles falam mal de Exu, Exu é paz, Exu é luz, mas por que dentro do seu terreiro essa paz, essa luz não está representada? Porque quando esses irmãos que não têm conhecimento olham, vem aquilo. Um ser com rabo, com chifre, com... Estão na razão, no direito deles de julgar. Realmente é uma coisa feia, horrorosa. Não tem como ser uma criatura boa. Então, o preconceito contra o Exu, quando eu digo que começa dos umbandistas, eu não estou mentindo. Não são de todos, mas da grande maioria. Por isso que vemos aí, incorporar no terreiro Exu babando, falando palavrão, fazendo arruacas aí com a vida das pessoas, é Exu, não é? O espírito trevoso que está ali manifestado em um médium totalmente despreparado e que é afim com essa energia negativa. Simplesmente isso. Um amigo me disse certa vez que hoje ainda a nossa geração, os mais novos, não viram nada no que se refere a esculturas e de imagens demoníacas que pararam de fazer bastante já e estão mudando esse conceito. Em alguns lugares, né? Mas era pesado antes assim, o senhor que já é mais velho que a gente na Umbanda. Sim. Era pesado o negócio. Entendi. Não tinha Exu trabalhando. Simplesmente isso. Era que uma. Eles deram ali a sugestão, não é? Botaram uma imagem ali toda demoníaca, queria que Exu incorporasse, não ia incorporar. Incorporou um espírito assim, demoníaco. Aí quando se vê a palhaçada que acontecia lá atrás, querer tapar o sol com a peneira. Não é. Eu não vou mentir, vou falar a verdade. Essa coisa é uma palhaçada que se faz. Quem alimenta isso vai me perdoar, mas não é um bandista e nem sabe o que é um banda. Alimenta isso o quê? Esse ser. Esse ser que Sim, não. você acredita que Exu é paz, que Exu é luz, que Exu é Ah, amor? é, Que Exu é um espírito de luz? isso. Então não tem o porquê de você botar uma imagem vermelha com chifre, com rabo, com tridente, com mais sei lá o quê. Não tem o porquê. Entendi. É como você falar com a pessoa é boa na frente dela e depois falar que ela é ruim por trás. Ah, entendi. Ah, sim, olha, eu amo você, você é de luz, mas olha como que eu te vejo. Sim. E é por isso que ainda vemos muita gente chegando até os Exus e vem pedir o mal. Mas como é que faz então, se, por exemplo, na imagem do Primeira coisa, tem que saber para que serve a imagem. A imagem, assim como o altar, como os elementos que compõem o altar, é um campo irradiador de energia. A tronqueira de Exu é um campo absorvedor de energia. Por isso não aconselhamos botar dentro de casa. Podem até colocar na entrada. É um campo absorvedor de energia. absorver tudo quanto é tipo de energia, por isso tem que se ficar pelo lado de fora, que é onde, vamos dizer, a área negativa mais atua. Então vamos pular essa parte. Tem pessoas que ainda precisam ver uma imagem para se ligar ao alto, ao divino, para fazer uma oração, para se comunicar com os espíritos. Tem pessoa que precisa ver a imagem, olhar para um quadro, é bonito. Agora, para o que ela está olhando e com o que ela vai se ligar vai depender dela. Eu Vai me tô vendo. desculpar, mas não tem como você olhar uma imagem do diabo e se ligar a Deus. Não tem. Não tem lógica isso. Então fazem as imagens do preto velho, do caboclo, do erê. Bonitinho, né? É. A do Exu faz um bicho brabo lá. E essa é a imagem que as pessoas criam dos Exus, dos guardiões. E esse é o preconceito que a sociedade e que vocês vêm alimentando há muito tempo. E que começa dentro de um terreiro onde bota uma escultura horrorosa. Isso é ligado ao preconceito, à ignorância, falta de estudo. Porque vocês mesmos sabem que as entidades não são nada parecidos com as imagens. Mas elas servem como um campo de ligação mental para alguns ainda. Tem pessoas que não precisam mais. Agora você vai ver uma coisa horrorosa se ligar ao divino. É complicado. É difícil. Então você não precisa mais. Né? Então, agora vamos dizer assim, quem tá na Umbanda já criou um carinho, por exemplo, pela Padilha. Mas sabe que a sua Padilha é respeitável, não fica andando com os seios de fora, nem nada. Então. Se sabe disso tudo, não tem um porquê comprar uma imagem. A Padilha não é feita de gesso. Não é. Se sabe disso tudo, não tem porquê comprar. Ainda mais se está alimentando esse ser, que é um ser demoníaco. Não é que é. Na imagem vem representado assim. As pombagiras como prostitutas e os Exus como seres demoníacos. Infelizmente, ficamos tristes ainda por ver muitos se dizem médios e umbandistas alimentar esse preconceito. Mas, seu Marabô, os umbandistas que estão ouvindo agora vão ficar tristes. Pode ficar. Pode ficar. Mas qual que é a atitude esperada, então, da sua parte, pelo menos, quanto a essa mocinha ou esse mocinho que tem na sua trunqueira uma padilha, ou então um espírito lá segurando um tridente, Olha, uma não escultura? tenho porquê. Não tenho porquê de verdade. Se você está me dizendo que acredita que o Exu é um espírito de luz, que a Pombagira é um É. espírito de luz, um trabalhador que trabalha em prol do bem, da caridade, não tenho porquê de você botar uma imagem representando o demônio dentro da sua casa, dentro de uma tronqueira ou dentro de seja lá o que for. Não tenho porquê. É a mesma coisa de falar que acredita em Jesus e botar uma imagem do diabo dentro da sua casa. Ah, É entendi. isso que vocês fazem. É isso. Aí vão me dizer, não, mas eu já uso há tanto tempo, já estou acostumado. É, e eu vejo bem Isso ali. já está. É. As pessoas vão dizer assim. E ali naquela escultura, para mim representa o bem, mas o senhor quer dizer que tem toda uma história por trás de fazer uma coisa desvirtuada. Sim, sou uma influência católica, vocês sabem disso. Então, mas o senhor ia Compreendem vocês, completar. O senhor ia completar o pensamento e eu interrompi. O senhor ia dizer, né? Sim. mas. Por favor, então. O senhor ia falar disso. Uma pessoa acredita em tudo isso, não É. tem por que botar uma imagem na sua casa representando uma pombagira como uma prostituta e o Exu como demônio. Não tem porquê. Não tem lógica. Então não adianta caçar e buscar uma lógica, uma saída, porque não tem. Não tem. Mas eu tô Isso é uma tentando aqui. palhaçada e é. E é o que é. E é por isso que a coisa está ainda do jeito que está. Então o Se senhor acha. tivesse boa, eu não precisava estar aqui falando. Tá certo. Então o senhor acha assim, não tem por que eu dizer que olha, eu já estou com ela há tanto tempo e ela não representa mais isso que outras pessoas podem vir e ver desse jeito. Primeira coisa, pergunte para o seu Exu, para a sua Pombagira, se ele é como está na imagem. Se ele tem rabo, se ele tem chifre, se ele é vermelho, se ele está igual capeta, se ele está com o pé pegando fogo. Se ele te disser que não, vai me desculpar, mas se você deixar a imagem lá ainda, você é muito burro. Muito cabeça dura, não está querendo enxergar a verdade está na sua frente. Mas daí tem que tirar a imagem, daí vai ficar sem. Tipo Filho, numa trunqueira sem escultura. Como é que fica? a imagem é gesso. Pode Você sabe criar para outro. que que serve isso? Na Pra. realidade, o que é que eu te falo? Para nada. Não serve para nada. Muitos ainda têm mania de achar que o Exu está preso dentro da tronqueira, naquela casinha pequena. Entendi. Então abre a porta de manhã para ele passear e depois fecha de noite, que é para ele ficar preso ali, né? Nossa. Eu vou te Entendi. contar, é brincadeira. Entendi. Mas o papel da escultura é fazer esse intermediário como se fosse uma muleta, né? Ajudando a gente a se Essa. conectar com a Sim, energia dele. vocês ainda precisam disso. Entendi, mas não é necessário. Mas então não tenho porquê. Não. Ainda é necessário hoje na Umbanda Tá. muitas pessoas olharem para uma imagem e se ligar à luz, ao divino. Agora, olhar para uma imagem, uma coisa bonita que represente o bem. Agora, você vai olhar para uma coisa feia, horrorosa, que não tem nada a ver com o Exu, dizer que está representando, isso não está. E nem está ligando você a ele. Pelo amor de Deus, então você olha para o diabo e se liga a Jesus? Entendi. É complicado, né? Tá certo. O senhor já teve isso, né? O senhor, como marabô, viu muitas pessoas fazendo isso. E então o senhor. Eu vejo. Sim, o senhor Então vai. quando eu falo, querem me julgar, porque dizem que é uma tradição, uma coisa que já está na Umbanda. Primeiro, isso não começou nem na Umbanda. Começou de uma influência da Igreja Católica, que achava que o Exu era o diabo e assim o sincretizou. E assim ele é representado hoje. É a imagem que a Igreja Católica criou dos Exu, diabo. E é assim que os terreiros de Umbanda, muitos ainda hoje, vêm alimentando o diabo. Então, quando eu falo que na teoria o negócio é bonito, mas na prática não tem nada a ver, eu não estou mentindo. Tá certo, seu Marabô. Maravilha. Olha, eu quero agradecer bastante o senhor ter alertado a todos nós a respeito de Sim. tantas coisas importantes. Sim, eu já estou preparado aí porque as casas de artigos religiosos capaz de começar a julgar, não é? Ah, entendi. O comércio por trás. Sim, as pessoas também que têm essas imagens indicadas vão se sentir mal, vão se sentir, de um certo modo, incomodadas com o que eu falei. Não é para se sentirem, já disse, ninguém é perfeito. E essa é uma influência que veio. É uma coisa ruim. Não tenho porquê de continuar. Já que estamos buscando a melhora e a espiritualização dos seres da Umbanda, vamos fazer o negócio direito. Tá certo. E se chegou a ouvir isso, é porque já está preparado para o próximo passo. Porque senão Sim. nem ouvir, isso nunca chegaria para a realidade da pessoa. Não. Entendi. E escultura por escultura, se a gente conversa tanto com o Exu, muitas vezes a gente pode até redimensionar essas ideias e não precisa ser também uma coisa tão feia. O próprio Giramundo falou, seu cabra. Eu não sou tão feio igual esse rapaz aí, não. Não é? Ele falou. Mas ele disse, se ele quiser, ele podia se apresentar desse jeito, mas foi uma brincadeira que ele fez no momento. Sim. Porque vocês têm facilidade de se plasmarem em qualquer forma, mas obviamente vocês não vão se plasmar numa forma que não está na sintonia da elevação de vocês. É óbvio que não. É óbvio. Então tá bom, passa pra gente, seu Marabô, por caridade, a sua última mensagem. Para as pessoas Olha, que vão ouvir aí, estão já bastante pensativas com tudo que ouviram. estamos buscando a melhora da Umbanda, a espiritualização da Umbanda, a evolução, o progresso da Umbanda e dos seres. Então vamos começar a ter humildade e um pouco de olhar crítico e fazer umas mudanças e algumas coisas aí que têm permanecido erradas aí há muito tempo e ninguém toma uma atitude para mudar. Então, vamos mudar? Vamos. Comecemos de dentro, do íntimo. Depois vamos para o externo. Entendi. E em termos de escultura, elas podem continuar existindo. O senhor só pede que a gente seja coerente nas formas e apresentações com aquilo que temos no coração. Sim. Tá certo. Tá bom, seu Marabô. Muito obrigado, viu? Deus abençoe aí a sua caminhada, lhe dê muita proteção. Eu vou ficando por aqui, o senhor vai ficando por aí. A proteção de Oxalá. É assim seja. Que assim seja. Tá certo, então. Até breve. Muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu conhecimento. Eu aqui lhe agradeço. Muito obrigado. Gangue é marabô. Aí, ganga, ganga, ganga é um bicho só. Eu fui no mato, ganga. Colhi esse boi, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Eu fui no mato, ganga. Colhi esse boi, ganga. Eu vi um bicho, ganga, de um olho só. Lá vem, ganga, ganga, ganga é marabô. Aí, ganga, ganga, ganga é um bicho só. Jefferson. Lucas, Sim. tudo bem? Tudo bom. Conta para mim, você acha que você já foi, não vou falar vítima, mas já sofreu algum tipo de ataque depois que você participou dos nossos diálogos? Olha, tentativa tem sempre. Bom, então não é nada novo porque você já é médium que trabalha Não, na não, casa. não. Mas fala uma aí, por exemplo, ou talvez a última ou a mais marcante para você, que você acha que foi uma, porque também não podemos exagerar, né? Dizer que tudo é. Geralmente os caras quase que aparecem, né? Para Então você? fica mais fácil, sim. Ah, entendi. Você tem evidência? Não, clarividência. Não, rapaz, eu tenho uma certa percepção, né? Não é Tá. bem lá evidência. Tá bom. Ocorre de vez em quando. Entendi. Então é mais fácil você identificar. Sim, você percebe, né? Você é sensível às energias, então. Qualquer energia positiva ou negativa você vai sentir facilmente. Você tem vontade de compartilhar com a gente um exemplo? Sim, eu compartilhar. Eu estava em casa, no meu quarto, vendo televisão, normal, e de repente sentia a energia de um ser trevoso. Ele irradiava a energia dele, os seus pensamentos, para cima de mim. E com isso vinha um monte de pensamento negativo na mente e eu sentia realmente aquele banho de energia negativa caindo. E automaticamente começou a dor de cabeça, enjoo, tremura, porque você sentindo, né, a vibração. eu tava meio despreparado assim na hora, fiquei meio. Mas aí depois eu busquei melhorar, fiz prática energética, fui dormir para me projetar, não sei nem o que houve, não me lembro, eu estava consciente, se estava, perdi a consciência. Sei que acordei bem melhor. Não é no, no, na hora do que eu estava voltando da projeção, o seu Exu Marabô falou comigo: olha, toma cuidado que eles vão tentar trabalhar com você para chegar até você através da impaciência. Então, antes de ficar impaciente, com raiva, pensa bem. Não. Tá certo. Que maravilha. Vamos Sim, resumo aprendendo, é né? isso. É, Perfeito, então. vamos lá. Bom, infelizmente, eu sei que você deve ter mais experiências interessantes para compartilhar, mas o tempo hoje já se esgotou. Vamos deixar, quem sabe, uma outra oportunidade e também outros médiuns, mas de verdade, eu agradeço tanto você ter vindo e ter continuado com a gente e trazido o seu Marabô e as outras entidades que com tanta caridade vêm até nós e conversam e passam o conhecimento, viu? Eu agradeço também a oportunidade aí de estar trabalhando, né? Fazer algo de bom, pelo menos tentar. Vamos aí. E vamos aí. Graças a Deus, então. Até breve. Até. Tchau. Tchau. Alaro Ixu. Falar o eixo.